feita da fruta que amarra, da mancha que não sai com água e do tanino que pega das alegrias da terra.